Produção e mixagens, Gilberto é o bicho. Começa, Giba! Começa, Giba! Top Cell Celulares e Top Cell Prime. Bem-vindos ao mundo Top Cell Celulares. Bem-vindos ao mundo Top Cell Prime. Peace. Sejam bem-vindos ao mundo Top Cell Celulares e Top Cell Prime. Mato Grosso tem as melhores Top Cell Celulares e Top Cell Prime.